palavras são a matéria-prima de maior coerência com tudo que existe. As palavras são a linguagem perfeita para se comunicar com todas as coisas. Se todas as coisas são feitas de palavra, então a palavra é a linguagem mais coerente para comunicarmos com todas as coisas. Todas as coisas podem obedecer a palavras. Com as palavras podemos ordenar a todas as coisas. Até hoje, Deus quer administrar, gerar, conduzir todas as coisas pelo poder da sua palavra na nossa boca. Então, Senhor, eu quero estabelecer para a minha vida uma mudança radical para esse novo ano. Eu vou me exercitar na forma de liberar palavras. Eu não sou a fonte de palavras. Tu és a fonte de palavras. Não são as minhas palavras. Não são as palavras da minha alma. Não é o que eu desejo, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu vejo. É o que o Senhor diz. Então eu preciso estar em plena comunhão com o Senhor numa vida de adoração. O salmista diz no Salmo 33, verso 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca, o sopro, o movimento das partículas de ar, o vento, a ventania, o sopro gera sons que se multiplicam e chegam a gerar luz, e essa luz gera matéria, e é assim que Deus age. Por isso, todas as coisas que precisamos virão a se materializar diante de nós pelo poder do Espírito Santo através da nossa boca. Eu preciso aprender isso, Senhor, e estabelecer para 2008. Desde agora, eu vou tomar atitudes, posições, palavras diferentes. Porque se com a profecia eu construo, edifico, exorto e gero um ambiente confortável, então eu vou abrir a minha boca e profetizar e proclamar. O salmista diz no Salmo 147, versículo 15, quem envia o seu mandamento pela terra e a sua palavra corre muito velozmente. Em Hebreus, capítulo 1, verso 3, nós lemos, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tito 3:8 diz, fiel é esta palavra, e quero que proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Irmão, Tito vem e diz, Paulo vem e diz a Tito de uma forma muito clara, filho, você quer alguém convertido? Libera a palavra. Sabe por quê? Porque fiel é a palavra. E se eu proclamar com firmeza, os que me ouvem crerão em Deus. Por que que as pessoas não creem em Deus? Porque elas não recebem de nós uma palavra profética. Você vai se encontrar com Jesus. Você vai ter uma experiência. Nós dois vamos juntos para a igreja louvar, adorar o Senhor. Você vai ser um pregador do evangelho. Pode deixar ele rir, criticar o quanto for, mas não pare de liberar palavras. Se você perceber que isso está perturbando ele e irritando, e não apenas liberando palavras, não perturbe, não irrite ele, mas vai para o teu quarto, vai para a cama dele, vai para o quarto dele, vai para a sala dele e diz, Senhor, eu estou declarando aqui na autoridade do teu nome que essa pessoa, que essa vida, que ele, que ela serão alcançados pelo teu poder, porque eu, esse pecador miserável, esse sujeito que nem sabe ler a Bíblia direito, esse sujeito que começou a orar ontem, Senhor, eu já creio que o Senhor é poderoso e a tua palavra é fiel, é verdadeira, e essa vida vai ter um encontro com o Senhor, e eu não aceito nenhuma outra sugestão do diabo. Eu libero a palavra em nome do Senhor Jesus. Paulo diz a Timóteo, no segunda carta, no capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. É que eu tenho vergonha. Então quebra essa vergonha. Arruma um jeito de polir a cara e vai e fala de qualquer jeito, porque o Senhor quer obreiro que não tem vergonha e que maneja bem. Mas sabe o que a gente pensa quando lê esse texto? A gente pensa bem. Manejar bem a palavra é alguém que foi para o seminário, é alguém que estudou teologicamente e sabe profundamente as coisas do texto bíblico. Mentira. Manejar bem a palavra significa falar bem. É claro que o apóstolo Paulo está falando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Mas ele não está falando de conhecer teologicamente, profundamente, intelectualmente. Ele está falando assim: você tem que ser um perito em soltar a palavra na hora exata, a palavra certa. Maneja bem essa palavra, porque o Senhor diz. Nosso padrão de mestre, nosso exemplo é Jesus. E sabe onde ele manejou bem a palavra? O diabo vinha... Assim diz a palavra do Senhor. O diabo vinha de novo, vai dar certo, você vai ver. Assim diz a palavra do Senhor. Maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem essa palavra. Solta a tua voz e profetiza. Nós vamos, nesse ano, irmão, estudar e crescer na ação profética. Nós não estamos falando de uma pessoa levantada para ser o profeta. Nós estamos falando a ação profética que o Senhor diz assim: oxalá todos. A ação profética que Paulo escreve à igreja diz assim: procurai com zelo os dons, sobretudo o de profetizar. É isso. Não é de ser o sujeito que tem um dom de revelar e revela o que o outro vai fazer. Não, Senhor. Eu quero ser alguém que libera a voz em coerência com a tua palavra e proclama o que o Senhor vai fazer. Tiago, capítulo 3, no verso 5, nós lemos assim: assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Por que que Tiago vem e escreve isso? Por que que Deus preocupa-se em deixar essa instrução para a igreja? Porque, cuidado, o diabo sabe que pelo poder da palavra ele pode gerar o que ele quiser. Então, não deixe que a sua língua seja inflamada pelo inferno. Ah, eu não sei. Pare de falar mal. Pare de falar mal. Pare de pensar mal. Pare de dizer errado. Pare de dizer que não dá. Pare de dizer que não pode. Pare de dizer que ninguém gosta de você. Outro dia nós estávamos conversando aqui, uns irmãos falaram assim: ah, mas é porque isso foi um negócio do site. Ah, o site está errado, o negócio está errado lá. Irmão, libera a sua voz e diz: irmão, o site está errado, isso. Ah, mas eu já estou vendo há muito tempo, mas ninguém fez nada, né? Não viva assim. Libere a sua voz: irmão, eu estou dizendo, o site está errado. Quem sabe alguém errou lá, ajuda lá a mudar as coisas. E pronto, você liberou com a sua palavra uma solução imediata. Não espere mais um tempo. Ah, mas é porque eu não tenho coragem de falar, não. O irmão veio aqui e nós oramos por todos, e oramos por todos os motivos, e ele ficou lá no fundo. Falou assim: Não orou pelo meu motivo, viu? Não orou, viu? Ninguém gosta de mim nessa. Olha a língua inflamada pelo maligno. Ninguém gosta de mim nesse lugar. Eu não é esse mesmo. Eu sou um zero à esquerda. Eu não presto. Olha a língua inflamada pelo diabo. Cancela isso na tua vida e diga assim: irmão, eu tenho um motivo também. Ore por mim. Esqueceram de mim. Ore, venha cá, irmão. Nós vamos orar por você. Mas não fique com a boca fechada, porque o simples fato de você dizer: ore por mim. Esqueceram do meu motivo. Esqueceram de mim. Pastor falou que ia orar por mim hoje. O culto está quase acabando. E não se lembrou: ah, eu não tenho coragem não. Mas então, tome coragem. Não seja atrevido. Não seja na força da sua própria alma. Alguém que fala assim: eu falo mesmo. O pastor disse que tem que falar, eu falo mesmo, sabe? Eu sou rasgado. Não, irmão, não é na carne não. É num coração puro, cheio do Espírito Santo, lá na adoração. Outro dia eu estava aqui, irmão, e o Senhor me levou a não mexer com nada, não fazer nada. Eu fiquei a manhã inteira adorando ao Senhor, e foi um momento de profunda visitação do Espírito do Senhor nesse lugar, na minha vida. E, meus irmãos, não tem nada melhor do que isso. E eu saí porque eu tinha que buscar alguém, e saí de carro e entrei no trânsito, e alguém fechou daquele jeito que assim, que não tem santo que resista, que você... E eu falei assim: pode fazer o que quiser, porque eu recebi tanto de Deus hoje que eu não... Aleluia, Deus te abençoe. E não é que eu sou assim, sabe, fera, e que eu domino, e que eu dou um bom exemplo, um testemunho no trânsito. Não, irmão. É que num ambiente de adoração, num ambiente de comunhão com o Senhor, acabou. Minha língua não vai ser usada para nada que não seja: Deus te abençoe. Pode observar, uma das mudanças na vida de irmãos que caminharam com o Senhor, foram convertidos pelo Espírito do Senhor, transformados pelo Senhor, é que mudaram a forma de falar. Não apenas deixaram o palavrão, não deixaram de murmurar, mas começaram a dizer, mas o Senhor vai fazer. Antes vinha assim, E hoje vem assim, está acontecendo isso. Está difícil, está assim. Mas o Senhor, Deus vai fazer. Eu continuo orando, eu não vou desistir. O Senhor vai entrar em ação. Porque estão aprendendo a usar a palavra profética, a boca para proclamar. Versículo 7 de Tiago 3 diz, pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Se o Senhor está dizendo que o homem não domina a sua língua, quem é que domina? O Espírito do Senhor. Eu não sei o que fazer, eu não sei como reagir, eu não sei o que dizer mais. Senhor, tudo que eu já disse não está funcionando. Senhor, mas eu não vou dar lugar à minha língua para a influência do inferno. Senhor, eu vou proclamar, o Senhor vai fazer, o Senhor fará. Mas não é uma coisa genérica assim, Deus sabe, Deus vai fazer. Não, Senhor, eu quero uma palavra específica para essa circunstância. Então vai para o altar do Senhor. Senhor, põe na minha boca uma palavra que eu vou liberar sobre os homens, sobre circunstâncias, e que vai mudar a minha realidade.